Esta semana, no Ilustres Desconhecidos, vamos conhecer os Feed Time. Sydney, Austrália. Dois amigos de longa data, Alan e Rick, resolvem no final da década de 70 fazer uma banda. Alan é fã de hard rock, Rick gosta mais de blues, mas ambos apreciam algumas das bandas que surgem na explosão punk australiana. Com Rick na guitarra slide e Al no baixo, nascem os Feed Time, escrito com letra pequena. O primeiro baterista, Dave, sai em 1981, farto da hostilidade do público contra o estilo confrontacional da banda. Um blues básico, eletrificado e acelerado. Uma fórmula simples e demolidora, demasiado para os fãs de rock virtuoso e inerte da altura. Nella, a irmã de Alan, ocupa a cadeira de baterista até meados de 82. Até que Tom, baterista noutras bandas do underground de Sydney e fã dos Feed Time, é contratado para o lugar. Após 3 anos de árduo trabalho, entre ensaios e concertos, a banda resolve gravar o álbum de estreia As Expensas Próprias. Stop. CrossFit Time ganham um público fiel à conta da comunicação boca a boca e são rapidamente contratados pela Aberrant Records, que edita duas faixas que sobram do álbum de estreia homónimo, numa compilação da editora. O segundo álbum, Shovel, sai já pela Aberrant, no início de 1987, que reedita também o primeiro álbum no final do mesmo ano. A Aberrant licencia Shovel à Rough Trade, que o edita nos Estados Unidos. Sem saberem, o som bruto e rápido dos Fit Time torna-se sensação nos States e acaba por influenciar o futuro som de Seattle, mais conhecido como grunge, pela mão de importantes peças da cena como Mark Arm dos Mudhoney ou Kurt Cobain dos Nirvana, ambos fãs da banda. Com sucesso limitado em casa, os Fit Time continuam a batalhar. Já conhecidos pelas suas versões de temas de outras bandas, lançam em 1988 Cooper S, um álbum composto de versões à moda dos Fit Time, de artistas como os Rolling Stones, Ten Years After, Beach Boys ou Ramones. Apesar da base de fãs underground, a recusa dos Feed Time de vergarem a rudeza do seu som ou de se adaptarem às solicitações de promotores de rádio e imprensa musical faz com que a popularidade não surja em grande escala. Apesar disso, o quarto álbum da banda é misturado por Butch Vig, mais tarde responsável pelas misturas de álbuns marcantes da década de 90 como Nevermind ou Siamese Dream. Suction, editado em 1989, mostra o som dos Feed Time mais claro que nunca, realçando o seu poder de ataque. No entanto, na véspera de partirem para a sua primeira digressão americana, tensões entre os elementos da banda, aliados à pressão e ao cansaço de anos de trabalho ininterrupto, acabam por precipitar o seu fim. We'll be right back. 5 anos após a separação, os Fit Time reúnem-se em 1994 com um novo baterista, acabando por gravar um álbum para a editora Amphetamine Reptile. Billy, o quinto e último álbum da banda, sai em 1996 e torna-se no último sinal de vida dos Fit Time durante mais de uma década. Em 2008, Jonathan Poneman, da editora Sub Pop, diz numa entrevista para uma rádio australiana que Shovel, o segundo álbum dos Fit Time, está entre os 5 álbuns que ele gostaria de editar. Logo de seguida, é contactado por Bruce Griffiths, da Aberrant Records, dando-lhe a possibilidade de reeditar a discografia clássica dos Fit Time pela Sub Pop. Em 2012, é lançada a caixa The Aberrant Years, contendo os primeiros 4 álbuns acrescidos de faixas extra, lançamento esse que é precedido pelo regresso da formação original da banda aos palcos, para uma curta digressão americana e, segundo eles, a última da história dos Fit Time. Este foi o Ilustres Desconhecidos sobre os Fit Time. Até à próxima. Ilustres.